declare em nome do brabão. Esse repertório é pra tocar na caixinha, pra tocar no celular, pra tocar no paredão, em todo lugar. Vai! Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra que mexer num coração que tá quieto? Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou quando me viu sofrer. Portal do Arrocha. Abraço meu parceiro Clefar, estourado. Alô meu parceiro Talisson, atualizações. É ideia, divulgações. Não tinha porquê você me ligar, não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, tava tudo certo. Pra que mexer num coração que tá quieto? Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor, só sossegou quando me viu sofrer. Eu já tava bem, a minha cabeça não tinha você. Aí me beijou, me falou de amor, e só sossegou